Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Edição para esta sexta-feira, dia 12 de setembro de 2014. 18 horas, já gastamos para mais uma edição. E o nosso Diga Lá ao Sr. Fado vai hoje trazer então grandes sonoridades, que espero eu que sejam do seu integrado. Pelo menos faço por isso. Hoje vamos iniciar com um fado-canção. Ricardo Parreto canta-nos Nossa Senhora do Fado, de 1993. Logo depois, recordamos Louco, na incrível voz de Alfredo Marceneiro, e Estranha Forma de Vida, uma gravação rara de Amália Rodrigues. A música é conhecida, mas a gravação em si, nem por isso. Tem aqui a participação do Ranquial enquanto saxofonista. Vamos ouvir, são as primeiras três edições de hoje, de um programa no qual o ouvinte pode também participar. Daqui a pouco vou contar-lhe como. Até já! Nossa Senhora do Fado, a fé que me guia, és o meu sonho encontrado, Nossa Senhora do Fado, Senhora da Moraria. Cada fado que se canta de amor ou tristeza, toda amargura quebranta, cada fado que se canta é oração que se reza. Toda amargura quebranta, cada fado que canta é a oração que se reza. Senhora de Fado, no teu altar de Lisboa, pelas colinas em toa, o fado de cada voz. Senhora de Fado, eu cantarei emoção, é a oração que usamos todos nós. Nossa Senhora do Fado, eu peço ao céu teus favores neste meu cantar magoado. Nossa Senhora do Fado, rogai por nós, cantadores. A cantar eu vou usando cada hora, cada dia, ao fado vou-me entregando, e a cantar eu vou santo, Padre Nosso, Ave Maria. Ao fado vou-me entregando, e a cantar eu vou santo, Padre Nosso, Ave Maria. Senhora de Fado, o altar de Lisboa, pelas colinas em toa, e o fado de cada voz. Senhora de Fado, meu cantar é emoção, o teu fado é oração que somos todos nós. Thank you. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Sangrando, deixei independente. Senhor Fado, um programa no qual o ouvinte pode participar. Um programa que traz fados desde os anos 20 até ao ano presente, 2014 no caso. E a edição de hoje do nosso programa vai trazer mais três temas, mas antes de o fazer, deixe-me só dizer como é que pode o estimado ouvinte participar. É muito simples, tem duas opções. A primeira é mandar um e-mail, pode anotar o endereço geral.radioantenaweb@gmail.com. geral.radioantenaweb@gmail.com. O ouvinte pode também, se quiser, enquanto está a navegar no nosso site, pode fazer o seguinte: faça isto. Vá no menu onde diz, enfim, no canal 1, por exemplo, em qualquer canal onde esteja, onde diz peça uma música. Basta clicar aí e depois preencher o formulário, ou seja, o nome, o e-mail. O e-mail não é uma coisa obrigatória, mas pode pôr, pode ser conveniente para que depois lhe possamos responder, não é? Confirmar a recepção da sua mensagem, etc. Portanto, assim seja, portanto, é só escolher depois o programa de Galera ao Senhor Fado na caixa que lá tem e também deixar, portanto, a sua dedicatória, a música, o artista e enviar aqui para nós, que depois satisfaremos o seu pedido. E agora sim, vamos voltar à música com as vozes de Nuno da Câmara Pereira e o Fado Madragoa. Logo depois, Gonçalo da Câmara Pereira. Escolhi dois Câmara Pereira, coincidência. Foi mesmo sem querer, enfim, mas cá está. Gonçalo da Câmara Pereira com Rosas. E por fim, Carlos do Carmo com Canoas do Tejo. Aqui, sem ser Fado Canção. Vamos ouvir, são as próximas três desta edição do nosso Galozinho Fado. Daqui a pouco, despedidas. Até já! Sombrio e vulgar, que é Madragoa. E reza a história que foi lá, numa noite de Natal, que veio à luz o primeiro herói marinheiro que honrou Portugal. Oh, triste Madragoa, tens a esperança e nada mais. E há tanta coisa boa noutros bairros teus rivais. Oh, pobre Madragoa, não tens um só painel, um arco ou um brasão. Só tens, oh Madragoa, nos lábios doce mel, no peito um coração. A noite cai e o luar vem, dá-lhe a triste cor de opala, e as estrelas a brilhar parecem baixar do céu para beijá-la. E a Madragoa dormita, como prémio ao seu labor,

nunca, nunca, nunca mais. Canoa do Pelepanda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Carlos do Carmo, com este Canoas do Tejo. Seguimos agora com três fatos canção para o término desta edição do nosso Vila ao Senhor Fado, de sexta-feira, 12 de setembro de 2014. Fernanda Batista, com Saudades de Júlia Mendes. Saudades também dos grandes fadistas que nós conhecemos, não é? Alguns dos quais já não estão entre nós, muitos deles, a maior parte, até, por exemplo, o Alfredo Marceneiro, o Fernando Maurício, Amália Rodrigues, enfim, grandes nomes do fado que nos vão deixando. Outros vão tomando o seu lugar, por assim dizer, como Ana Moura, Marisa, não é? Enfim, vários fadistas, mas por todos os efeitos são aqueles que ficam para a história, não é? Impulsionaram o fado e tornaram naquilo que ele é hoje, não é? Património imaterial da humanidade, convém dizer. Dizeu então Fernanda Batista com Saudades de Júlia Mendes, Tony de Matos com O Que Sobrou da Moraria e, por fim, a música de Helena Tavares. O fato chama-se A Rua dos Meus Ciúmes. São os próximos e últimos três fatos desta edição do nosso Dia lá, Senhor Fado. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa presença. Segunda-feira, voltamos a encontrar-nos aqui no canal da Antena Web. Fique bem, forte abraço para si e até à próxima segunda. Boa tarde. Eu trago a vida de dispensa, as cordas de uma guitarra, mas ouço com indiferença quando me vem dizer, naquela ideia bizarra, de eu não cantar para viver. Oh, Júlia, trocas a vida por fado, esse malandro vadio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, leva o teu cheiro engraçado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite na alma, tem calma, ainda te perdes bem. Não finjas estar na vida, que ela não gosta de ti. Não fales no santo, é tudo sem razão, e ter só por te querer não chega a nada. Aceito a decisão que os fatos trazem ao nascer. Todos nós temos que viver só na marcada. Se Deus me deu a voz, que irei fazer se não cantar? O

passar fora da hora. Tu és tua nova paixão. De mim não esperes queixume. De mim não esperes queixume. Quer seja festa ou daquela. Pois sinto dó pena dela e até lhe dou meu perdão. Na rua dos meus filhos deixei o meu. Saudades são fé perdida. Não folhas mortas.